tristeza e a solidão não habitam no coração de quem tem Jesus. Nem a fraqueza ou a incerteza faz cair a fortaleza de quem tem Jesus. Sair.